O coração de um artista de Deus, levita e ministro do reino celestial, vive nesta terra utilizando seus dons e talentos, cheio do Espírito Santo, com o propósito de comunicar a luz, levar a verdade, construir o caráter de Jesus, fazendo discípulos. Qualquer outro propósito no uso dos talentos e dons é fútil, passageiro, mundano, carnal, maligno. Portanto, um artista de Deus cuida do seu coração nas questões da crítica, aprendendo e praticando este assunto com a visão de um construtor em construção. Nós estamos estudando sobre um assunto tão difícil, provavelmente pouco estudado em muitos lugares, mas de extrema importância. Nós vimos que existe dois tipos de crítica. A crítica que flui de uma alma ferida, que é lançada cheia de inveja, tristeza, amargura, acusação. E temos a crítica no sentido real, verdadeiro, da palavra crítica, que é uma palavra de avaliação para edificação. Nós temos a dificuldade de ouvir qualquer uma destas duas críticas, seja a ferina, seja a construtiva. Nossa alma tem dificuldade de ouvir que nós não fomos bem, que nós erramos, que nós precisamos melhorar. E muito mais, nossa alma tem dificuldade de ouvir algo que vem de um coração amargurado, de uma pessoa muito soberba, muito cheia de complexos, ou disfarçando qualquer sentimento ruim da alma. Mas vimos nessas aulas que um sábio pode receber qualquer uma destas duas críticas e transformar em elementos em subsídio para construção, para edificação. E faz parte da nossa caminhada ministerial, no ambiente dos relacionamentos, lidar com as críticas. E não é lidar se protegendo, se prevenindo, é lidar com sabedoria para edificação. Porque a crítica, ela é um elemento para edificação. Nessa aula eu quero compartilhar com você sobre respondendo às críticas, fazendo a crítica, e eu coloquei também um tema, um título que é O Construtor. Porque nós estamos vendo que a crítica diz respeito a uma área de construção. E quando vemos o corpo de Cristo, ou quando vemos o corpo da família local, ou quando vemos o corpo do seminário, quando vemos o corpo até mesmo da empresa em que você trabalha, o corpo, o conjunto de pessoas que decidiram andar juntos e construir algo juntos. Quando vemos o corpo, nós vemos a necessidade de cuidar dos relacionamentos para construção. Tem algo a ser feito, tem um propósito, tem um alvo, senão não estaríamos unidos num só corpo. E muito mais se tratando do corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Vocês estão sendo moldados pelo Senhor para serem ministros. Na verdade, todos nós estamos sendo. Na verdade, você já é um ministro. O tempo que você está passando aqui nessa ministração, neste seminário, nesta escola, é o tempo para Deus continuar tratando sua vida, seu caráter, né, seus dons, seus talentos. E o elemento da crítica, ele é indispensável para esta construção. E eu queria colocar 4 pontos para você com relação à crítica construtiva. O ministro levita, um artista que entendeu que não está usando seus dons e talentos para a sua própria glória, para o seu hobby, para o seu prazer, para edificar o seu nome, está definitivamente se preparando para servir ao Senhor. Ele é um construtor. Seus dons, os seus talentos são a linguagem pela qual o que tem que ser construído será construído. E aquele ministro que lida bem com as críticas, tanto no receber como no fazer, primeiro, tem uma visão ampla do futuro. Alguém que lida bem com a crítica. Ah, eu não lido bem com a crítica, eu tenho muita dificuldade. Mas você está aprendendo a lidar com a crítica. Porque se você não aprender a lidar com a crítica, o único caminho é se isolar ou morrer. Não tem jeito de nós vivermos em comunidade e não aprendermos a lidar com as críticas. E eu quero enfatizar aqui, eu não estou falando temos que aprender a lidar com as pessoas nos zombando. Porque a palavra crítica, ela tem uma conotação imediata de zombaria, alguém que falou mal de mim, alguém que não concordou. E nós estamos vendo que, embora alguém possa levantar uma palavra com esse intento, toda palavra de avaliação pode ser recebida por nós de uma forma construtiva. Portanto, a crítica diz respeito a uma palavra que chega a nós avaliando o que fizemos, ou nosso comportamento, ou nossa característica, nosso caráter. E um sábio, um ministro de Deus, como estamos sendo formados, tem a visão ampla do futuro, reino e eternidade. Alguém que está aprendendo a lidar bem com a crítica tem uma visão ampla do futuro. Seja alguém que faz uma crítica, seja alguém que recebe uma crítica e que está amadurecendo, que está se tornando um ministro de Deus com mais maturidade, tem uma visão ampla do futuro. Segundo, sabe comunicar a visão. Não basta apenas ter uma visão do futuro. Sabe comunicar a visão. É como alguém numa estrada sem mapa. Qualquer coisa que alguém falar vai lhe mudar o rumo. Você foi para uma cidade, não conhece nada, não tem mapa. Qualquer coisa que você ouvir vai ser um elemento para você tentar encontrar o caminho. Então imagina essa cena, você perdido, cheio de encruzilhadas, cheio de caminhos, e você não sabe para onde ir, você não tem a visão do futuro. Então tudo o que falam ao seu redor te fazem ser uma barata tonta. Vai para um lado, vai para o outro. Um diz que você é bonito, você se alegra. Outro diz que você é feio, você se entristece. Um diz que está certo, você fica bom. Um diz que está errado, você fica chateado. O tempo todo você vai dando tiro para todo lado, mudando de rumo. Você não tem um mapa do seu rumo, do seu caminho. Você não tem uma visão do futuro. Então, toda crítica se torna uma opressão, uma dificuldade. Mas um ministro que está crescendo no Senhor tem a visão do futuro. Sabe para onde está indo. Sabe o que está construindo. E segundo, sabe comunicar a sua visão. Ninguém nasce sabendo. Então, quando eu falo aqui que o ministro sabe comunicar a visão, não é que ele já é PhD nisso, mas é que ele está a cada dia crescendo nesse assunto. As experiências à volta estão dando a ele condições cada dia maiores de comunicar bem para onde ele está indo. Terceiro, sabe onde encontrar o material certo para a edificação. Um ministro de Deus, como você está sendo treinado pelo Senhor, preparado pelo Senhor, sabe lidar bem com as críticas. E ao crescer no lidar bem com as críticas, ele se torna alguém que sabe encontrar o material certo para edificação. E quarto ponto, está sempre pronto a doar-se. São quatro fundamentos inquestionáveis de um servo de Deus, de um ministro. E eu posso dizer mais, de qualquer líder verdadeiro. Seja o líder do namoro, seja o líder do noivado, seja o líder do casamento, seja o líder do lar, da família, dos filhos, seja o líder da vida profissional, seja o líder do departamento da empresa, seja o líder do ministério do triângulo, seja o líder do ministério de catar tampinha, seja o líder do mega ministério, como às vezes alguns dizem. Qualquer líder precisa aprender a lidar bem com as críticas. E para isso, primeiro, tem que ter a visão ampla do futuro. Tem que saber comunicar a visão. Tem que saber onde encontrar o material para edificação. E tem que estar sempre pronto a se doar. Então nós vamos ver detalhadamente esses quatro pontos aqui. Primeiro, tenha visão ampla do futuro, reino e eternidade. Com muita facilidade, nós nos desviamos do verdadeiro objetivo desta vida. Esta vida, ela só existe por um único motivo. Deus nos criou e nos colocou neste tempo e nesse espaço com um único objetivo: dar a mim e a você a oportunidade de tomar uma decisão. Deus criou a mim e a você, a imagem e semelhança. Tem uma discussão teológica sem fim, se a gente já era uma alma vivente antes da encarnação, se a gente passa a existir na concepção, no relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, na hora em que o ovo encontra-se com o espermatozoide e gera um óvulo, é ali que entra o ser, ele já existia antes ou ele passa a existir? Essa discussão é sem fim, não leva a lugar nenhum. A verdade é que eu e você somos um ser espiritual que em algum momento veio habitar nessa terra. Encarnado, incorporado num ser lindo que foi sendo gerado no ventre da mãe. E Deus nos colocou nessa dimensão com um único propósito: gerar ao nosso redor uma oportunidade sem igual de decisões. Porque até então era um ser perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, lindo, sem pecado, sem nem estar na dimensão tempo e espaço, um ser espiritual. Mas que poderia ficar por toda a eternidade com Deus, e Deus sempre sabendo: estes seres foram criados por mim, eu os fiz do jeito que eles são, então eles não têm o que eu tenho, o direito de escolha, a condição de ter decidido. guardada as proporções, é como se você comprasse um namorado. Do seu jeitinho. E aí fica aquele rapaz ali assim, babando ao seu redor o tempo todo e fazendo tudo o que você quer e sendo tudo do jeito que você quer. Agora, é diferente se você vai deitar-se à noite e se lembra daquele rapaz e vem no seu coração que aquele rapaz te ligou, não foi você que procurou, aquele rapaz te ligou, te mandou uma flor, aquele rapaz disse, eu quero ficar com você. Eu quero me casar com você e construir um lar para o resto da vida. De igual forma para os rapazes que estão aqui, de repente ele ficou encasquetado porque aquela menina estava olhando para ele. Ele estava olhando para mim. É possível muitas vezes que ela estivesse olhando no infinito e você passou na frente. Mas olha, só o fato de você, um ser, tomar conhecimento que alguém de livre e espontânea vontade optou por você, quis te ajudar, quis ir almoçar com você, quis estar com você, vem ficar com a gente aqui, vem aqui um tempo, fica com a gente. Só o fato de você saber que você é desejado por alguém que espontaneamente te desejou, isso mexe com você. E esse é um elemento divino. Deus, como ser perfeito, a essência do dar, nunca poderia ser a essência do dar se ele não tivesse para quem dar. Por isso nos fez a essência do receber. Um doador só se realiza se houver alguém, se tiver alguém a quem doar. Então Deus nos criou, mas Ele não queria que nós fôssemos por toda a eternidade só uma criatura que Ele fez do jeito que Ele fez. Então Ele permitiu o mal. Ele permitiu o tempo e o espaço. Ele permitiu as experiências físicas da vida para que eu e você tomássemos decisões. Mais um segundo e nós estamos de volta na eternidade. E de volta não como apenas criaturas dele, mas como filhos. Criados à imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança, inclusive, nesse quesito. Livre-arbítrio. Capacidade de tomar uma decisão. E ele vai se assentar no trono e vai dizer, esses meus filhos foram criados por mim, mas só estão aqui comigo porque eles decidiram. Isso faz toda a diferença. Então, eu e você estamos nesta terra para tomarmos decisões. A primeira delas é de termos Jesus como Senhor e Salvador. Não tenha dúvida. Mas existe uma sequência de outras decisões. Eu poderia pedir assim, Deus, eu tenho que tomar a decisão na vida emocional, na vida profissional, na vida financeira, nos relacionamentos. Eu tenho que tomar uma decisão para a semana que vem. O senhor podia mandar um e-mail para mim e dizendo que decisão eu tomo? Não seria tão bom? Não seria maravilhoso? Ai, Deus! Bem, Deus não faz assim. Deus nos põe na circunstância de termos que tomar decisões. O que é que o Espírito Santo faz? Ele nos lembra dos preceitos eternos de Deus. Ele nos lembra dos princípios imutáveis de Deus. E eu e você, mediante os princípios imutáveis de Deus, avaliamos as banalidades da vida, os conceitos fúteis da nossa alma e tomamos uma decisão. Eu quero tal decisão, tal rumo. E nisto é glorificado o nome do Senhor, porque Ele vem, Ele atua com toda legalidade, porque um ser humano lhe deu, por decisão pessoal, a oportunidade de agir. E assim inúmeras decisões da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu queria colocar para você sobre a visão ampla do futuro é que nós estamos aqui não é para sermos ministros de Deus, cantores, artistas. Deus não está preocupado em edificar aqui um grande memorial, um patrimônio, prédios, nem mesmo uma instituição. Deus não está preocupado com isso. Pode ter certeza, a Bíblia inteira é coerente com isso. Deus só está nos preparando para a eternidade. Desde o início foi assim. Deus não foi pego de surpresa com Satanás, com o pecado de Adão e Eva. Deus não foi pego de surpresa com a humanidade fazendo tudo o que está fazendo. Deus, desde o princípio, desde a eternidade, sabia, será necessário um momento, um blip de tempo, uma fração de segundo na eternidade, onde eu vou abrir um espaço e eu vou criar um tempo e eu vou criar a matéria e o homem vai ser inserido ali para tomar decisões. E quando retornarmos à eternidade, embora essa linguagem seja incompatível com a eternidade, porque não se retorna, na eternidade não existe tempo. Para nós é que existe tempo. Para Deus, esse é o mesmo instante da criação do universo, Adão e Eva, sacrifício de Jesus, arrebatamento da igreja, Satanás preso, é o mesmo instante. Para Deus, esse é o mesmo instante. E certamente, para quem morreu ontem, a única coisa que aconteceu foi que o tempo e o espaço deixou de existir. Eles estão no mesmo instante no mundo espiritual, porque o mundo espiritual não tem tempo. É uma outra dimensão que a nossa mente não consegue alcançar. É eternidade. A nossa ideia de eternidade é que, assim, tempo sem acabar. Mas não, eternidade é inexistência de tempo. E é para lá que nós vamos. E esse é o nosso alvo. Portanto, a primeira visão ampla do futuro que eu e você devemos ter ao caminharmos nessa vida, seja para casar, seja para cuidar de filhos, seja para cuidar do ministério, seja para trabalhar, seja para ganhar dinheiro, qualquer coisa que devemos fazer e podemos fazer e temos que fazer nessa vida terrena, precisa ser com esta visão. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui para tomar decisões. Quais são as decisões que eu vou tomar hoje? Ai, Senhor, está tudo errado na minha vida. Excelente oportunidade para tomar decisões. Como que eu tomo decisões? Me dá aí, Senhor, os seus preceitos. Me dá aí os seus princípios imutáveis, porque eu vou compará-los à minha alma, às minhas opções, aos meus desejos, aos conselhos, ao modus vivendi dessa sociedade, e eu vou decidir pelos teus princípios. Agora, mediante isso, eu preciso saber de Deus o que Ele quer de mim enquanto eu estou nessa terra. E aí nós temos o texto de Mateus 28, capítulo 28, versos 16 ao 20. Abra sua Bíblia lá em Mateus 28. Que precisa se tornar um texto áureo, tema da sua vida, do seu ministério, da sua caminhada. Mateus 28, a partir do verso 16, nós lemos: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que esse versículo coloca que o contrário da adoração é a dúvida. E o contrário da dúvida é a adoração. Você está com dúvida e quer mandar embora a dúvida? Vai adorar. Porque Ele é a verdade. E quando nós o adoramos, Ele flui. E a verdade traz luz. E a luz lança fora toda dúvida. O amor lança fora todo medo. As pessoas estão por aí achando que a adoração é um estilo que a gravadora agora adotou, que aquele cantor agora adotou, e a igreja agora tem um tempo maior para adoração. Graças a Deus o pastor despertou, agora tem um pouquinho mais. Não, adoração não é isso. Adoração é a minha vida no altar do Senhor, de tal forma que o seu reino se estabeleça. Quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até que o propósito de você estar nessa terra se cumpra ou se conclua e você volte para a eternidade, faça duas coisas. Testemunhe e batize a quem você testemunhou e discipule, ensine a quem você batizou. Em momento algum, em toda a Escritura, Deus disse outra coisa a respeito do ministério que Ele confiou a nós. Então, construindo a visão do futuro, eu estou aqui de passagem. Nada tem valor nesta terra. Não tem sonho, não tem ministério, não tem nome, não tem construção, não tem nada nessa terra que tenha valor. Eu estou aqui de passagem. Mas, enquanto estamos nesta terra para tomar decisões, se tomarmos as decisões certas, nós vamos nos envolver naquilo que Jesus ordenou, que é testemunhar, batizando vidas e ensinando o Evangelho. Ah, mas eu não tenho esse dom de pastor. Mas quem disse que é pastor que batiza e ensina foi a nossa cultura religiosa. Porque, na verdade, cada um de nós temos um chamado para testemunhar de Jesus, batizar aquelas vidas que se arrependem genuinamente e ensiná-las o reino. Mas eu, meu dom é música. Exatamente. Deus te deu uma ferramenta colorida, de uma cor diferente, para você fazer isso aqui. E aí aparece alguém no caminho e diz assim: você é isso, você é aquilo outro. E aí eu não vou à igreja mais, acabou meu ministério, não quero saber mais, eu me decepcionei. Pronto. É alguém que não estava olhando para o seu futuro, que não sabe o que veio fazer nessa terra e que não estava empenhado na missão que Jesus deu. Porque alguém pode falar comigo assim: ô, seu bobo, você vai atravessar aquela ponte ali, você está indo para a CTMDT? Você é bobo e por esse caminho. Se eu fosse você, eu ia por outro caminho. Você faz tudo errado. Você, que coisa. Podia me criticar do jeito que fosse. Eu sei aonde é o CTMDT, eu continuo indo em direção ao CTMDT. As pessoas à volta vão trazer uma palavra que a minha alma pode querer ouvir de forma depreciativa. Às vezes elas estão dizendo mesmo de forma depreciativa. Mas como eu sei para onde eu estou indo, eu tomo uma decisão. O que essa palavra pode me ajudar a construir? Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu tenho que arrumar mais recurso para chegar onde eu vou. E ao invés de eu dar ouvidos ao que o diabo planta com a palavra de alguém, eu só me fortaleço. Por quê? Porque eu não tiro da minha frente, do meu foco, o alvo, para onde eu vou e o que eu faço nessa terra. Então, certa vez, eu fui buscar uma pessoa, um cantor muito famoso, muito conhecido, pelo menos naquela época, já passou o tempo dele. E eu fui buscá-lo no aeroporto, e ele me disse assim: rapaz, que honra, o Sóstenes Mendes me buscando no aeroporto. Eu disse: irmão, rapaz, e aí, quando a conversa foi aumentando, ele foi tomando mais liberdade, e ele veio e me diz assim: você é bobo, cara. Eu aproveito todas as oportunidades. Olha, eu, aonde puder vender, eu vendo. Aonde puder fazer um contrato, eu faço. Aonde, eu aproveito todas as oportunidades. Tem que fazer o nome. Tem que fazer o nome, cara. Você tem que fazer. Cuida disso, você tem que fazer o nome. E quando eu deixei onde ele ia ficar hospedado, eu fui embora para casa assim: eu tenho que fazer o nome, eu não sei fazer o nome. Eu sou um fiasco, eu não sei. Ai, meu Deus do céu, eu precisava ser como esses bambambãs aí que põe a foto, que faz, que acontece, que estão em todo lugar, que não sei o que. Meu Deus, ei, como é que eu faço isso? Eu tenho que arrumar um jeito de fazer meu nome. Fui embora com essa acusação. Até que o Espírito Santo, de uma forma peculiar, me disse: qual é o teu chamado? Para onde você está indo? Continua firme, filho. Quando você sabe para onde está indo, quando você sabe o que deve fazer nessa terra, não importa mais nada. Não importa mais nada. Não é que você se isola, não é que você caminha autônomo, independente, não. É que você não acolhe mais nenhuma artimanha do inimigo para te reduzir, para te desviar. Então você acata tudo aquilo. Com o passar do tempo, eu comecei a me lembrar daquela palavra com muito positivismo. Que coisa boa! Aquela pessoa me ajudou demais, porque eu pude me despertar para o fato de que eu estou no caminho certo. Portanto, se você crê em Mateus 28, se você sabe que Deus te pôs aqui de uma forma passageira para tomar as decisões certas em função dos princípios do reino de Deus, então você não se abala com nada que vem ao seu redor. Pelo contrário, sua alma pode até, você vai embora. Eu fui embora para casa assim: meu Deus, eu sou mesmo. E aí, num outro tempo, um outro irmão lá num outro estado falou assim: Sóstenes, você é uma bênção, Sóstenes, mas você é muito tímido, você é muito pacato, você precisava ser mais corajoso, você precisa ir à frente, falar mais do seu material, proclamar mais o seu nome, você precisa fazer umas propagandas, põe fotos nas revistas, compra os espaços, vai nas rádios, você precisa ser mais assim, agressivo. E eu de novo: eu não sou, ai meu Deus, é verdade, o que eu faço? Aí eu passei um ano. De vez em quando me lembrava disso. Quando deu exatamente um ano, no mesmo congresso, o Senhor me fez andar por uns corredores e eu olhei um balcãozinho bem pequenininho assim e Deus falou comigo assim: lembra desse balcão o ano passado, que era o maior do congresso? Lembra que essa pessoa estava fazendo tudo o que o outro disse a você que tinha que ser feito para se promover? Esse ano estão em dívida e o balcão deles é desse tamanico. Adiantou, filho? Então guarda bem isso, meu filho. Não é do jeito que o mundo anda, é do meu jeito. Vai demandar muita renúncia, mas anda, filho. Você vai viver alegre a vida inteira. E lá na frente, eu vou te lembrar de novo que você está aqui de forma passageira, e enquanto está aqui, toma as decisões certas para o reino, elas incluem renúncia o tempo inteiro, e é renúncia, não de coisas valiosas, de coisas que o inimigo quer que você acredite que são valiosas, e não são, meu filho. E faça o que eu dei a você para fazer. Testemunhe, trabalhe na conversão de vidas, batize essas vidas e ensine elas a andar no meu caminho. Mas o meu dom é tocar baixo, então faça isso tocando baixo. O meu dom é tocar pandeiro, então toque pandeiro cheio do Espírito Santo. Eu estava alguns anos atrás lá na cidade de Janaúba, e veio uns irmãozinhos do interior, lá das fazendas, da roça, que com muita dificuldade alugaram um carrinho e vieram, e eles tocavam uma sanfona, um violão desafinado, e o pandeiro deles era feito de tampinha de Pepsi. E eu olhei aquilo, eu estava com um tecladão Yamaha, Roland, enorme, e eu falei assim, meu Deus, não pode, isso não é para o Senhor, isso, olha aqui, agora esses irmãos aí, e de repente, aqueles irmãos começaram a adorar o Senhor, e eu olhei para aquele pandeiro sendo tocado daquele jeito, e o Senhor se derramou na minha vida, e me pôs um espírito de arrependimento tão violento. Senhor, me perdoa, Senhor. Aquele irmão tocando pandeiro cumpriu o chamado dele de ser canal do Espírito Santo para a minha vida e para a vida de tantos outros ali. Se você vai tocar pandeiro, seja esse canal do Espírito Santo. Não me interessa mais nada, eu estou aqui de passagem. Só me interessa uma coisa, enquanto eu estou aqui, tomar as decisões alinhado com os princípios do reino. E fazer o que Jesus pediu. Isso é o que eu quero. Eu não vou ter um mundo de outras coisas que hoje estão sendo colocadas como o top da vida cristã, da vida evangélica, do gospel. Mas eu também não quero. Porque eu já entendi que eu estou aqui de passagem e o tempo que eu estou aqui é para tomar decisões sábias. Quem tem a visão ampla do futuro consegue lidar melhor com as críticas. Não é um conhecimento intelectual, eu estou sabendo lidar com as críticas, eu já tenho um jeitinho, eu contorno, eu sei responder. Nada disso. Saber lidar bem com as críticas demanda fundamentalmente ter a visão ampla do futuro, reino e eternidade. Olhe sempre para o céu. Olhe sempre para a eternidade. Em João 14, Jesus começa dizendo assim, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não fique perturbado por nada, não se apoquente por nada, crede em mim, crede em Deus, o Pai tem moradas, eu vou para lá para preparar moradas para você. O que, que Jesus está dizendo? Tenha a visão certa do futuro. O que está garantido para mim e para você no futuro se chama eternidade, moradas preparadas por Jesus na eternidade. Isso é real. Isso é real. Você passa num bairro maravilhoso, não tem um aqui que não deseje morar bem. Você é convidado para um churrasco, para um almoço, para uma reunião na casa muito chique, um lugar maravilhoso. Ninguém fica, ai, que coisa ruim, meu Deus, vim nessa mansão aqui, vim nessa ilha, Costa do Sauípe, essa coisa maravilhosa, esse paraíso. Ai, eu não gosto dessas coisas. Ninguém fala isso. Todos nós queremos. Por quê? Porque está plantado no nosso espírito o desejo de retorno, de regresso ao Pai. Onde nós viveremos? Não é numa mansão no alto da montanha. Nós viveremos é na eternidade. Ruas de ouro é pouco para Deus tentar expressar, mostrar para nós a grandeza da eternidade. Então não faz sentido um ministro de Deus viver agarrado com as coisas dessa terra, buscando as coisas dessa terra, nome, fama, dinheiro. Não faz sentido. Tem que ter a visão do futuro. Jesus disse, não se apoquente. Eu vou para o céu e vou preparar a morada. Quando o negócio ficar muito complicado, não é fuga, não. É visão correta. Eu estou aqui rumo ao céu. Estou aqui para tomar decisões corretas, alinhadas com os princípios do reino de Deus e fazer o que Jesus me pediu. Esse é o meu alvo, não me desvio dele. Alguém vem e buzina, não me interessa, vamos para frente. Deus, como é que eu posso usar isso aqui para me edificar? Como é que eu posso usar isso aqui para fortalecer minha convicção? E o Senhor vai nos dando graça para lidar bem com as críticas. Segundo, sabe comunicar a visão. Porque não adianta apenas eu ter a visão. Eu preciso comunicar a visão. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, de uma forma tão específica, na vida de vocês, dedicando esse tempo ao estudo. Deus está trabalhando para que você lidere um rebanho. Isso não significa ser o pastor de uma igreja local. Isso não significa ser o responsável por uma denominação. Não, isso aí são estruturas religiosas nossas. Significa que Deus vai te colocar à frente de uma vida, à frente de duas vidas, à frente de mil vidas, não importa, circunstancialmente ou de forma vitalícia. Deus está te preparando para você conduzir vidas. Você foi chamado pelo Senhor como aqueles obreiros que estão em falta na seara. Para isso você está se preparando. E de uma forma específica, você tem dons para tocar, para cantar, para dançar, para compor, para pintar. E esses dons são talvez a linguagem com a qual você vai cumprir esse chamado. Portanto, saber comunicar a visão que você tem é imprescindível. E eu não estou falando do dom, da eloquência da palavra, de ser alguém que sabe pregar, de ser alguém que sabe a linguagem do ensino, de ser alguém que tem um carisma para ministrar. Não, eu estou falando de dons do Espírito. Ouça esse texto. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. De quem Isaías está falando? De quem Isaías está falando? De Jesus. E repousará sobre ele o Espírito Santo. Mas Jesus não era Deus? Jesus era Deus, mas Jesus era também homem. E sobre o homem Jesus de Nazaré veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que capacitava aquele homem a ter uma palavra que não encantava, que transformava a todos. Ele soube tanto comunicar a visão que hoje eu aqui, 2000 anos depois, estou compartilhando com você a visão dele. Que você, 2000 anos depois, está sendo preparado para multiplicar a visão dele. E aí nós precisamos. Eu lembro uma vez que uma irmãzinha em algum lugar, final do culto, veio para mim e falou assim: pastor, foi tão abençoado, mas o senhor precisava sorrir mais. E eu olhei para aquela irmã assim, obrigado, irmã. Mas dentro de mim estava assim: qual que é dessa mulher? Qual que é? Não me conhece, não sei o quê. Eu estou aqui na tensão do Espírito para proclamar a palavra e ela quer que eu fique sorrindo. Até que o Senhor foi trabalhando na minha vida e foi dizendo: não é que você tem que sorrir mais mesmo, Sóstenes? Eu tento melhorar. Outro dia não, já há um tempo, eu estava numa fila do Congresso, íamos todos almoçar, e alguém veio me contando as coisas, eu falei assim: eu vou melhorar. Ah, que bênção, que alegria, que bom. E a irmã contando as experiências, aleluia, mãe. E quando terminou, nós fomos embora, os irmãos que estavam comigo: ô, pastor, eu fiquei tão preocupado que aquela irmã veio tão assim, ansiosa para contar as coisas, e o senhor não sorria. Eu falei assim, eu não sorri? Muito pouquinho. Mas eu estava exagerando, eu prestei atenção, eu vou sorrir, eu vou exagerar para essa irmã. Meu Deus do céu. Então aquela crítica lá atrás, que eu poderia me defender como eu me defendi, eu sou o homem que estou pregando, o fardo, o cargo da pregação tensa, uma coisa séria na presença do Senhor, e vem essa mulherzinha que fala, tem que sorrir. Bem, se eu entendo para onde eu estou indo, a missão que eu tenho, eu preciso entender que Deus vai usar o corpo para me ajudar a melhorar na forma de comunicar a visão. Não, porque o pastor perguntou para mim se eu tinha faculdade. Onde já se viu? A unção de Deus precisa de faculdade? Não, irmão. Mas talvez você precise estudar mais. Talvez você precise trabalhar com garra num emprego. Não, porque a igreja tinha que sustentar. Eu sou músico, dedicado, estou num chamado. A igreja tinha que... Então, talvez você tinha que trabalhar no emprego, ser o melhor profissional, porque existem experiências que você só vai obter lá naquele ambiente e, de repente, Deus quer que você obtenha. Deus vai usar o corpo à volta. Às vezes, um mendigo, às vezes, uma irmãzinha chata falando que você tem que sorrir mais. E ela era chata para mim, ela não era chata. Ela foi chata naquele momento que eu achei que ela era chata. Mas hoje eu vejo que ela era provisão de Deus para me ensinar. Tanto é que eu não esqueço disso até hoje. E aí eu começo a entender, eu tenho que melhorar na minha forma de comunicar a visão. E se Jesus precisou do Espírito Santo vir sobre ele e lhe dar dons, eu preciso de dons do Espírito Santo. E eu quero. E eu quero aprender. E eu quero ouvir. Eu quero saber como os outros pensam, como os outros agem. Eu quero aprender. Então, eu vou me expor a toda crítica. E eu vou acatar qualquer tipo de crítica de forma positiva, porque eu quero crescer nisso. Os líderes de Deus são pessoas que viviam no pecado, venceram os costumes da sociedade e passaram a dar lugar e honra ao senhorio de Cristo. Deixaram seu modus vivendi, vivenciando os processos de Deus, se tornando cada dia mais referencial dos fiéis. Vocês têm todos esses textos na apostila, no esboço que foi enviado, está anexado, tem o site, você pode baixar lá esse áudio, você pode baixar essas apostilas, e você vai poder se aprofundar nesse estudo. E eu vou continuar aqui. Terceiro ponto. Sabe onde encontrar o material certo para edificação. Então veja bem, retorne comigo lá em que crítica é um elemento que diz respeito à edificação. Os homens usam do elemento crítica para ganhar dinheiro, para ferir pessoas, mas a crítica estudada à luz da palavra, para nós como ministros, precisa ser vista assim. É um elemento de edificação. Mesmo que a minha alma tenha achado ruim com aquela irmãzinha que falou que eu tenho que rir mais. É para edificação. Se é para edificação, eu preciso ter consciência de uma coisa. Se eu for criticar você, que seja criticar no sentido de zombaria, eu tenho que pensar duas vezes. Eu estou disposto a construir na vida dele? O que eu vou falar vai construir na vida dele? Mesmo que a minha crítica seja uma avaliação por causa de alguma capacidade para edificação. Irmão, eu quero dizer a você, e eu digo a ele o que eu acho, com todo amor, com todo cuidado. Pode ser que ele entenda mal, pode ser que ele aceite, pode ser que seja difícil de engolir, e uma hora ele engula, mas eu tenho que ter a convicção de que eu estou disposto a oferecer a ele o material para edificação. Nós temos um costume aí no meio gospel, no meio evangélico, que assim, o irmãozinho vem, ó, irmão, eu não sei porquê, não sei para quê, não entendo nada, mas Deus me falou isso, isso, isso, isso. Aí você avalia aí. Não, não é assim. Deus não é um doido. O profeta diz que ele revela aos seus servos, os profetas, tudo o que ele quer fazer. Não tem esse negócio assim, eu senti que o Espírito Santo falou, eu não sei. Aí se dá um problema, se dá um atrito, a pessoa fala assim, não, isso aí é com você, faça o que você quiser. Deus me mandou falar, eu falei, agora é com você. Não é assim. Não é assim. O Espírito do Senhor tem o fruto do amor. Então, se é o Espírito que está fazendo, ele está fazendo com amor. E amor não é uma coisa nessa dimensão terrena que a gente tem assim, ah, eu te conheci, estou morrendo de, te conheci hoje, estou morrendo de amores por você. Não, não é assim. Amor é algo que vai sendo construído no tempo e no espaço. Quando meu primeiro filho, Rafael, vocês viram ele lá, 18 anos, enorme, quando ele nasceu, que sentimento maravilhoso. Mas hoje, 18 anos depois, quando eu olho para ele, o sentimento é completamente diferente. Hoje eu posso dizer, o que eu sinto por ele é amor. O que eu estava sentindo naquele dia, embora fosse genuíno, era uma pequena emoção. O amor é construído nos relacionamentos. Deus é amor, mas eu e você estamos sendo construídos. Nosso caráter está sendo construído. Então eu preciso me relacionar. É o problema da internet. Meu irmão, você quer ser sábio? Não se proclame, não discuta, não rebata, porque na internet é um ambiente onde o Senhor se chama mente humana e o espírito que atua é o espírito da confusão. Não há amor. As pessoas vão escrevendo, vão respondendo, vão pondo suas opiniões, vão proclamando o que pensam, o que acham, sem amor, porque não dá para você amar pela internet. Para você amar, você tem que ter relacionamento. O máximo que eu posso fazer é olhar algo na vida daquele irmão e interceder. Ô, Senhor, aquele irmão ainda não tem isso. Ô, Senhor, aquele irmão ainda não aprendeu aquilo. Ô, Senhor, abençoa. Abre as portas. Ajuda. Quem sabe o Senhor pode me usar para isso. E se é no relacionamento, dentro da igreja, na família, eu vou dar uma palavra, eu tenho que saber onde encontrar o material para construir aquilo que eu estou apontando. Mas então vem cá, irmão, fica comigo aqui, ó, anda comigo aqui, porque eu vou te abrir isso, eu vou te dar. O que eu tenho, eu vou te dar. Isso aí vai ficar resolvido na sua vida. Pelo menos o que eu tenho e vai ser útil está à sua disposição. Assim, um ministro de Deus vai fazer críticas. E para a gente não demorar nesse ponto aqui, aonde é que se encontra o material certo para edificação? Eu estou numa semana bem curta. Eu viajo hoje à noite e vou ficar fora uma semana e semana muito curta para tudo que eu tinha que fazer. Mas desde sexta-feira da semana passada, o Espírito Santo falou comigo, segunda de manhã, vá para aquele lugar, seu tempo de oração. E eu fui para um lugar que eu sempre vou orar, e lá eu caminho, na mata, no rio, e ando, passo a manhã ali, caminhando e conversando com Jesus. E eu falei, Senhor, eu preciso de ver com o Senhor alguns pontos. O que é para ministrar quarta-feira. E fui colocando os pontos que eu tinha que ver com o Senhor. Aí, caminhando, o Senhor foi me dando esse esboço. Eu escrevi aqui rapidamente, porque poderia esquecer, está aqui tudo anotadinho, os tópicos. Cheguei em casa e fui escrevendo tudo. Aonde se encontra material para edificação? Você acha que é na internet? Você acha que é na tecnologia? Você acha que é nos muitos livros? Você acha que é na facilidade que o computador e que tudo, que toda a sofisticação, tudo? Não é, meu irmão. De repente, o Espírito Santo, enquanto você está na presença dele, diz isso, isso, isso. E acabou. O que você gastaria um dia inteiro tentando e pelejando, vem. Vem. Eu e você precisamos guardar isso no coração como um tesouro inestimável. Senhor, eu quero saber aonde encontrar o material certo para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Então, para eu lidar bem com a crítica, eu vou para a tua presença para buscar tanto o que dizer, como quanto dizer, como dizer, quando dizer. Mas eu vou para a tua presença também para colocar no teu altar o que me disseram. Porque o Senhor que vai me dar material para edificar. E eu não quero ser um líder, eu não quero ser um irmão, eu não quero ser uma pessoa que só critica, que só aponta, e mesmo assim, é por amor. Eu sou transparente, sou franco. Eu não guardo nada. Eu falo mesmo, na lata. Não, irmão. Eu preciso ser um instrumento de Deus para edificação. E alguém, servo do Senhor, que está aprendendo a lidar com as críticas, aprende a buscar no lugar certo, a ensinar o lugar certo, a encontrar o material na vida íntima de adoração, jejuns e oração. Eu e você precisamos nos render ao Senhor. A igreja hoje, na sua maioria de líderes, tem pessoas que estão manifestando dons e talentos, mas não estão sabendo onde buscar o material certo para a edificação do corpo. Você encontra seminário para tudo. Como administrar a igreja, como fazer a célula crescer, como fazer aquilo, como fazer ministério isso, como cuidar disso. Os consultores mundanos estão todos vindo dar grandes palestras para a multidão de pastores e líderes. Meu irmão, isso tudo é maligno. Porque se eu e você formos para o altar do Senhor, o Espírito Santo pode até dizer a você, pegue tal livro, faça tal curso, se capacite de tal forma, isso será genuíno. Mas tem que vir do altar. Tem que vir do altar. Tem que vir. Em 2002, nós íamos fazer o congresso 2002 Adoradores. Tem na internet algum material, algumas ministrações daquele congresso. E eu tinha uma direção muito clara do Senhor. E nós estávamos seguindo e tudo prosperou. E nós tínhamos uma reunião semanal de oração. E naquela semana eu tinha recebido um e-mail. E eu quase nunca recebo e-mails com coisas malditas. Com alguém, com o coração. Eu devo ter recebido uns 3 ou 4 com alguém não entendendo alguma coisa. E naquela semana eu tinha recebido um e-mail de uma pessoa falando mal demais de algo que eu tinha ministrado sobre shofar. E ridicularizando e criticando. E aí eu sentei, vou responder esse irmãozinho aqui. E o Senhor diz, deleta, apaga tudo. Ficou um tempo lá, vou responder agora. Não, não. E aí, nós fomos para a reunião de oração, às vésperas do congresso. E nós estávamos lá num tempo de adoração. Você foi numa daquelas reuniões, Marconi? Lá na Getsemane? Você estava um dia lá, não estava? E aí, nós estávamos prostrados, adorando o Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo, disse a mim assim, responda aquele irmãozinho, dizendo isso, isso, isso. E aí eu falei assim, mas Deus, não tem nada a ver o Senhor falar desse assunto aqui agora? Eu estou aqui adorando o Senhor, eu não estava nem lembrando daquele sujeito que escreveu aquelas coisas, estão me afrontando, que, meu Deus do céu, não tem, está fora de ordem, Senhor, não é agora, esse assunto não é... Responda aquele irmão, com amor, diga isso, isso, isso. Eu tive alegria e prazer em ir lá no outro dia responder como o Senhor tinha me ensinado. E o Senhor ainda falou comigo, todas as vezes que você vier para a minha presença, eu vou te dizer o que fazer com todas as circunstâncias. Com qualquer questão, eu vou te ajudar. Era uma crítica, era uma acusação, era ou simplesmente uma bobeira que alguém acha que tem. Não interessa, eu quero te ensinar a levar às pessoas o material certo para edificação. Por último, sempre pronto a se doar. Alguém que lida bem com as críticas está sempre pronto a se doar. Eu acho que ele tinha que ter me chamado. Eu acho que aquela pessoa tinha que ter me consultado. Eu acho que eu não podia ficar de fora. Não me ouviram. Eles nem sequer me consultaram. Sabe o que é isso? Uma alta avaliação de si mesmo. Chamaram todo mundo e não me chamaram. Mas por que que não me chamaram? Uma alta avaliação de si mesmo. Eu era imprescindível. Eu tinha que estar. Era importante que eu estivesse. Eu tenho algo a dar. É uma equivocada avaliação de si mesmo, sem humildade. Então, quando alguém fala ou deixa de falar, faz ou deixa de fazer, e aquilo é uma crítica que nos afeta, a gente precisa avaliar se não é o Senhor que está nos dando uma oportunidade de nós nos humilharmos. Quem eu estou achando que eu sou? A gente ouve falar de você. Quem você acha que eu sou? Quem que você pensa que eu sou? Com quem você acha que está falando? Mas essa pergunta nós tínhamos que fazer para nós mesmos. Quem você se acha, Sóstenes? Por que que você achou que você merecia uma palavra X e veio uma palavra Y? Por que que você criou uma expectativa de que as pessoas tinham que ter tal reação com você? Por que que você não se humilhou? Não, eu não mereço. Eu não sou tudo isso. Por quê, meu filho? Alguém que aprende a lidar com as críticas se torna uma pessoa que se doa. Que recebe qualquer palavra e se humilha. Que vai fazer alguma crítica já rendido. Eis-me aqui. E às vezes não precisa nem falar, basta fazer. Toma aqui. Se assente no meu lugar. Pega a minha ferramenta, usa ela. Porque eu ia te criticar porque você fez mal feito, mas você fez mal feito porque você não tem a ferramenta que eu tenho. Toma a minha. Alguém que aprende a lidar com a crítica. Aprende dia após dia. Não é de uma vez só, não. É pouquinho após, dia após dia, de pouquinho em pouquinho. Aprende a se doar. E alguém que dá tudo, não se importa nem se vai receber um diamante gigantesco ou se vai receber uma porção de barro na cara. Não importa mais se foi uma ovada ou se foi um troféu. Se foi um troféu, ele não se sente o cara. Eu vou lá ganhar o troféu promessa. Votem em mim, o melhor do Brasil. Ah, não tem nada mais maligno no meio da igreja do que isso, irmão. Porque alguém que começa a caminhar com o Senhor, tanto faz se veio um troféu de ouro ou se veio uma palavra torta que fere. Ele vai pegar os dois e vai dizer, Senhor, está aqui no teu altar. Nada disso tem valor para mim. Mas o que o Senhor quer construir em mim com tudo isso? Não diz respeito a nós entendermos intelectualmente sobre críticas. Diz respeito a nós irmos para o altar do Senhor e nos quebrantarmos diante dele. Em 1 Crônicas, capítulo 29, Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Algumas versões trazem e a magnificência. Deus é magnificente. Diga comigo, Deus é magnificente. O que é ser magnificente? Grande, de atos poderosos, de coisas dignas, majestoso. O salmista diz no Salmo 104, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de majestade, de honra. Tu que te cobres de luz como de um manto, que estendes os céus como uma cortina. O que é ser magnificentíssimo? É ser muito grande. Ser largo como um corpo, uma mente, um estado ou honra. Orgulhosamente amplo. Aquele que excede, traz acima, avançado, excelente, crescente, magnífico, promotor, torre, louvável, nobre, grande, augusto, majestoso, digno, exaltado, comandante, famoso, renomado, aclamado, celebrado, distinguido, notado, ilustrado, altamente premiado, elevado, alto, proeminente, honrado, magnífico, glorioso, real, fabuloso, numeroso, excepcional, surpreendente, transcendente, excelente, potente, profundo, direito, sem limites, legal, extensivo, profundo, esplêndido, forte, tremendo. Esse é Deus. Que tem magnificência, esplendor, opulência, grandioso, suntuoso, rico, que revela generosidade, bondade, liberal, pródigo, magnânimo. O que é alguém magnificente? Por que que Deus é tudo isso aqui? Porque o magnificente é aquele que olha para o outro e quer só fazer o bem. Uma pessoa magnificente, uma pessoa que olha para todos e só tem o desejo de contribuir. Esse é o verdadeiro, genuíno crítico. Esse deve ser um ministro de Deus, semelhante a ele. Eu fui colocado na liderança de algo. Deus me capacitou com tais dons para servir. Para servir. Que aqueles que foram alcançados através da minha vida prosperem mais do que eu. E nisso estará a minha felicidade. Esse é o magnificente. Alguém que aprende a se doar venceu os problemas da crítica. Mas ninguém deu valor, não importa. Eu não fiz em busca de valor. Alguém achou ruim, criticou e jogou fora. Não importa. Eu fiz como ao Senhor. Não é que isso nos imuniza, porque a nossa alma continua sofrendo. E às vezes vem dardos que a nossa alma se abate mesmo. Mas o Espírito Santo logo te levanta. E você se vê acima da alma. Se não, tudo que foi feito para o Senhor. Então não tem crítica que chega. Eu fiz me doando. Tudo que alguém veio dizer a mim, eu vou tomar como construção, porque eu estou me doando para o reino. Eu quero fazer melhor, eu quero comunicar melhor, eu quero frutificar melhor, eu quero mais para o reino. Esse é o meu alvo nesta vida. Deus é magnificente. Deus é maravilhoso. Porque dizia Davi, olha o que Davi dizia. Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. E a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência. A casa que se deve edificar ao Senhor deve ser magnífica em excelência, magnificentíssima, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei os preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Quando Jesus estava andando lá pelo caminho de Jericó, um cego, uma pessoa pobre, alguém lá às margens da vida da sociedade, uma pessoa que não vai ser convidada para o púlpito, para o microfone, um pobre cego, mendigo, que qualquer um de nós poderia duvidar se está falando alguma coisa que mereça crédito. Você é só um mendigo, um pobre, coitado. Esse cego vem e grita: Jesus, filho de Davi. Aquele cego que ainda não havia sido curado pelo Senhor, que tinha uma vida paupérrima, que tinha uma vida miserável, estava trazendo uma revelação de Deus. Quem foi que ensinou para ele que Jesus era filho de Davi? Jesus não era filho de Davi. Filho de Davi era Salomão. Ah, porque era da linhagem. Quem foi que revelou isso àquele cego? Agora, quando a gente volta lá, em Crônicas, em Samuel, nós vemos o filho biológico de Davi construindo um templo. Um templo suntuoso. E Davi diz, esse templo tem que ser magnífico. Excelente. Tem que ser magnificente. Esse templo tem que refletir a glória do Deus Todo-Poderoso. E aí vem o cego e diz, filho de Davi é Jesus. Não é Salomão. Porque lá mesmo, Davi tinha declarado, Salomão tinha declarado que esse templo vai durar para sempre. Toda oração que se fizer nesse lugar, eu vou responder. E esse reino, este templo não passará nunca. Mas o templo de Salomão foi derrubado. Então, do que estava sendo dito? Estava sendo dito da minha vida e da sua vida. O templo que Jesus, filho de Davi, construiu. Esse templo tem que ser magnificente, cheio da glória do Senhor. Esse é o templo que foi retratado profeticamente, limitadamente, de forma temporal, com pedras, no templo lá em Jerusalém, que foi destruído. Mas já não importa mais ser destruído, porque Jesus, filho de Davi, veio construir o templo que realmente perdura pela eternidade, minha vida e sua vida. Um ministro de Deus precisa ser alguém assim. E quando nós somos alguém assim, nós lidamos melhor com a crítica. Tem uma visão ampla do futuro. Sabe comunicar a visão. Sabe onde encontrar o material certo para edificação. E está sempre pronto a se doar. Você pode fechar os seus olhos? Eu queria que nós orássemos. Quero pedir a você que coloque seu coração diante do Senhor. Você pode dizer a Ele com sinceridade: Senhor, provavelmente eu não vou me lembrar de nada disso. Provavelmente na hora que eu ouvir uma crítica, na hora que eu for fazer uma crítica, porque minha alma está ansiosa, eu não vou me lembrar de nada disso. E vai ser um estrago, e eu vou me perturbar, e eu vou... Ah, Senhor, mas a semente está plantada. E no dia a dia da minha caminhada cristã, o Teu Espírito vai fazer esta semente florescer. E eu nunca mais vou me esquecer desses preceitos do Senhor. E eu vou pisar a Satanás. Não é só com uma palavra, jargão evangélico. É com o meu modus vivendi. É com a verdade implantada no meu coração. Eu vou aprender a reagir assim. Aqui dentro, no meu quarto, os meus colegas de escola, minha família, meus pastores, meus irmãos. Eu quero olhar sempre e ter a visão correta do futuro. Eu quero, Senhor, saber comunicar esta visão, vivendo e proclamando a visão. Eu quero ser alguém que sabe encontrar o material certo para edificação. Seja ao ouvir, seja ao falar, alguém que contribui com o material certo no altar da adoração. E eu quero ser alguém que sempre se doa, magnificente. Isso vai me ajudar, Senhor, a lidar com um assunto tão sério, tão delicado, dos relacionamentos, chamado crítica. Espírito Santo, o Senhor é quem está nos ensinando. Eu mesmo que falo todas estas coisas, não sei viver tudo isso. Estou em crescimento, estou sendo trabalhado. Para cada um de nós, eu creio que até o último instante de vida nessa terra, tudo isso vai ser um desafio. A alma, ela reage de uma forma contrária à tua palavra. Mas eu quero dizer ao Senhor, junto com meus irmãos aqui, que estas sementes não vão morrer dentro de nós. Nunca mais sairão de nós. E o Senhor está nos edificando, Senhor, como teus líderes. Não é só para dirigir pessoas, é principalmente para glorificar o teu nome nesta terra, porque esta é a nossa decisão. Quando nós estivermos com o Senhor por toda a eternidade, nós também saberemos que fomos nós quem decidimos pelo teu amor, pela tua luz, pelo teu reino, pelo Senhor, porque o teu amor é algo sobrenatural. É irresistível, é maravilhoso. E nós queremos ser quem tu queres que sejamos. Opera em cada um de nós, Senhor. É o que oramos a ti no nome precioso de Jesus.